você que pagou pra ver. Fez um bom investimento, agora aumenta o volume e viaja no pensamento, vai. De bondinho, aprecia o caminho, de óculos escuros ou de colírio. Mas se fica de mancada, vai amarrado no trilho. A rataria do rio não foi criada a sucrilho. O bonde tá reunido, é sinal de churrasco. Rachixe com tabaco é clássico, igual Flamengo e Vasco. Isso é braço pra fechar, senão não vai proliferar. E se deixar desejar, vamos te desconsiderar. Respeito se conquista, o bonde tá na pista. Tome muito cuidado que o bonde tá pesado. Tem que fazer por onde pra nunca secar a fonte. Não só viver de ontem ou se garantir de monte. Se for amigo tá fechado no bonde. Se for inimigo vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Pensando que você é o James Bond. Se for amigo tá fechado no bonde. Se for inimigo vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Tá pensando que você é o James Bond. Se tu for o James Bond, eu sou 007. É o dia de exposição, facuzão querendo estresse. A criança dentro de você aparece, a esperança desce. Parece some, a core bonde do rap. Eu aciono o tio na batina, rimas da máfia latina. Nas batidas do papate, mas raço fica no talo. Perturbado eu faço a liga e rimo pra ganhar minha vida. Os pela saco querem briga, mas esquecem da quatro. Sou amigo nessa porra, o papate trouxe a batida. E hoje na roda de rimas, junto em vodka que batida. Maomé e Ari tão vindo com a passagem só de ida. E a gatinha repetida, nunca vão passar batida. Honey money, chama o set aí, se tá tudo certo aí. Então fala qual vai ser, chega mais pra nós me ver. Cola vários nos do pool, rimando até o sol se for. Só saber chegar onde for, fato ser merecedor se for. Se for amigo tá fechado no bonde. Se for inimigo vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Tá pensando que você é o James Bond. Se for amigo tá fechado no bonde. Se for inimigo vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Pensando que você é o James Bond. Que essa vai pros inimigos que se fizeram por ser. Vai por parasita que me faz adoecer. Chego falando muito, eu faço meter o pé calado. Recalcado, cai de lado, faço desaparecer. O bonde passa o rodo rasgando seu supercílio. Jogou meu nome em vão, eu jogo o dedo no gatilho. Blindado de rap, nada ofusco o nosso brilho. Quem não honra as cueca vai amarrado no 13. Só mesmo quem é que vai, cena pra tu tá no bonde uma hora tu cai. Mas se a família vem na pilha sabendo que a vida uma hora se vai. Valeu o papato, ali valeu batora, gerra base. O bonde escangalha, amigo motora passou pela base. Quem vai trepidar, ó, vai rodar no bonde. Nós tem que evitar, mas se tem que rodar, melhor ser de sujeito vômito. É nós metralha, Seth, Honey e Mohamed. Vi que vocês trouxeram o bonde, vocês são pior que os malucos do planet. Se for amigo, tá fechado no bonde. Se for inimigo, vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Tá pensando que você é o James Bond? Se for amigo, tá fechado no bonde. Se for inimigo, vai amarrado no trilho do bonde. Não colou porque não é super bonde. Tá pensando que você é o James Bond? Tá longe disso. Yeah, I'm not.